de Pentecostes, como vento e veemente, como fogo abrasador. O Espírito Santo ali se fez presente, era a promessa do Senhor. Pedro, que antes era fraco, até o nome de Jesus tinha negado. Mas depois que se encheu, pregou com autoridade e multidões se converteram. Vem, doce Espírito, vem, doce Espírito, venha me encher, venha se apoderar desse frágil ser. Vem, doce Espírito. Pediu poção dobrada e o Senhor lhe concedeu. Meu irmão, se estás pedindo, continua insistindo.